muchachos y muchachas, venham bailar a cumbia, é ritmo caliente. Só faz bem pra gente, muchachos e muchachas, venham bailar a cumbia, é ritmo caliente. Só faz bem pra gente, muchachas, se entreguem e dancem relaxadas, muchachos, vem que elas só querem ser amadas. Fiz pra você, fiz pra você, essa cumbia do amor, vem se esfregar, vem se esfregar e sentir o calor. Fiz pra você, fiz pra você, essa cumbia do amor, vem se esfregar, vem se esfregar e sentir o calor. Venham bailar, vem sensual, vem me excita, me faz sentir muito prazer. Venham bailar, vem sensual, vem me excita, me faz sentir muito prazer. Venham bailar a cumbia, é ritmo caliente. E só faz bem pra gente, muchachos e muchachas. Venham bailar a cumbia, é ritmo caliente. E só faz bem pra gente, muchachas, se entreguem e dancem relaxadas, muchachos, vem que elas só querem ser amadas. Fez pra você essa cumbia do amor, vem se esfregar e sentir o calor. Fez pra você essa cumbia do amor, vem se esfregar e sentir o calor. Venham bailar, vem sensual, vem me excita, me faz sentir muito prazer. Venham bailar, vem sensual, vem me excita, me faz sentir muito prazer. Venham bailar, vem sensual, vem me excita, me faz sentir muito prazer. Venham bailar, vem sensual.